gente tenta se entender, mas não consegue. Nada fica em paz. Os beijos são amargos, não adoçam como algum tempo atrás. Acho que a gente mudou, isso não me faz tão bem como você acreditava. Pensava que tudo isso não passasse de um momento mal do coração, e fosse embora as tempestades e os maus tempos, ficaria só paixão, só paixão. Mas não foi assim, você pôs um fim, sem saber se tava pronta ou não. Tá errado e mente pro coração. E não é assim que se diz um adeus, é olhando nos olhos só você. Se você sente que se arrependeu, e não perde tempo, e quando eu conhecer você vai ver que o nosso amor aconteceu. Ei, Chores! Alô, Paula, minha querida, design estourada! Léo Ferreira! A gente tenta se entender, mas não consegue. Nada fica em paz. Os beijos são amargos, não adoçam como algum tempo atrás. Acho que a gente mudou, isso não me faz tão bem como você acreditava. Pensava que tudo isso não passasse de um mau tempo, mal do coração, que fosse embora as tempestades e os maus tempos, ficaria só paixão, só paixão. Mas não foi assim, você pôs um fim, sem saber se tava pronta ou não. Tá errado, mente pro pão. E não é assim que se diz um adeus, é olhando nos olhos só você. Se você sente que se arrependeu, e não perde tempo, e como amanhecer você vai ver que o nosso amor aconteceu. Elisângela Lacerda e Paula Souza, as fotógrafas estouradas. Ei, Chorei!